agora bem aí onde você está, sozinha olhando pro mar. Se o mundo parece não se mover, o que eu posso ser pra você? O que eu posso ser pra você? Um atalho pra casa, uma folha no vento, um gesto gentil de alguém, um agasalho quando escurecer. O que eu posso ser pra você? O que eu posso ser pra você? Se nada anda, tenha paciência. Retribua se alguém te sorrir. Cante uma canção pro seu bem querer. O que eu posso ser pra você? O que eu posso ser pra você? Um dia em Provença, perto de Pinhol, o primeiro homem a pisar no sol, só pra ver o gelo da dor derreter. O que eu posso ser pra você? No sol, só pra ver o gelo da dor derreter. O que eu posso ser pra você? Um atalho pra casa, uma folha no vento, o gesto gentil de alguém, um agasalho quando escurecer. O que eu posso ser pra você? O que eu posso ser pra você? É o que eu quero saber.